Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Sehr Publikum, hier ist für euch das Nightlife Orchester. Começando mais um podcast, já ouviu esse disco? Eu sou Danilo de Almeida e esse é o podcast onde eu falo sobre discos e após uma longa pausa, um longo inverno, eu estou de volta trazendo aí aquele especial de final de ano, que no caso agora está saindo no começo do ano, mas é para falar do ano anterior, o ano de 2025, que acabou já, né? Já estamos em 2026, mas eu não podia deixar de voltar aqui para falar um pouquinho aí sobre os lançamentos do ano de 2025, o que eu ouvi, o que eu mais gostei, e fazer a minha listinha, aquela tradicional listinha dos melhores. Melhores não, que eu acho uma prepotência muito grande falar que são os melhores. São os meus discos favoritos lançados aí no ano de 2025. Eu vou trazer para vocês aí naquele intuito que você já sabe qual é, né? Atiçar a sua curiosidade. E de repente, se você gostar do que ouvir aqui, do que eu vou falar, você vai lá e ouve o disco também, porque a gente não pode ficar preso no passado e só ouvir o que a gente já conhece. A gente tem que ouvir coisa nova também, coisa nova que pode vir de artistas que a gente já conhece. E talvez aí você não tenha muita coragem de parar pra ouvir. Eu conheci alguém que me falou aí sobre um disco que vai estar na lista aqui. Eu indiquei pra pessoa, falei, olha, essa banda aí tal lançou um disco muito legal. E a pessoa falou assim, ah, mas eu não sou muito fã de ouvir as coisas novas que o pessoal faz, não. Eu prefiro ouvir só os antigos mesmo. Não dá, né, pessoal? A gente tá em 2026 já. Vamos abrir a cabeça aí. Vamos exercitar o pensamento. Vamos fazer um exercício aí nesse cérebro pra ele não ficar lisinho, beleza? Então, hoje temos aqui a lista dos meus 10 discos favoritos de 2025. Vou fazer mais algumas menções honrosas. Não deu pra fazer que nem nos outros anos anteriores, que eu fiz 15. Às vezes fiz até mais de um programa, mas eu também já vou explicar por quê. Não se esqueçam de seguir o podcast aí nas redes sociais, no Instagram, o @ já ouviu esse disco. No Threads também tá lá, é só você pesquisar já ouviu esse disco. Tem link aí na descrição do episódio pra você clicar. Se você não quiser escrever já ouviu esse disco, na barra de pesquisa do Threads. E lá no Twitter, @ já ouviu o disco. É Twitter, não é X não, é Twitter, pô. Canal no Telegram, t.me/ já ouviu esse disco, para eu mandar os episódios para você lá. A gente pode interagir também pelo grupo no Telegram. Tem tudo aí na descrição para você clicar, dependendo de onde você estiver ouvindo. Eu acredito que a maioria aí dos agregadores e também no site do Já Ouviu Esse Disco, você pode clicar aí direto para a rede social, seguir o podcast. Ah, Danilo, mas eu vou seguir por quê se você ficou um ano sumido e não apareceu? Segue lá, me ajuda, é importante para você ajudar no engajamento aí do programa. Se você quiser ajudar esse aqui que vos fala a seguir pagando suas contas e vivendo sua vida de luxo, até porque eu tenho um iate, carros importantes. Se você quiser dar uma força aqui pro podcast, chega no Pix. Minha chave é danilodealmeida22@hotmail.com. Você pode doar a quantia que você quiser, o quanto seu coração mandar que esse programa vale. Você me ajuda muito. E se você não puder doar, que seja R$5, R$10, você já me ajuda. Se você não puder doar, você compartilha o episódio, você comenta, você faz aí todo o trabalho de engajamento para ajudar a gente chegar em mais pessoas que estão afim de ouvir um pouquinho aí de história de disco, história de bandas e artistas e tudo mais, beleza? Então, no programa de hoje, a minha lista de discos favoritos do ano de 2025. Eu já volto. Bom, galera, esse ano aqui, quem acompanha o podcast há mais tempo sabe que pelo menos aí em 2 ou 3 anos, essa lista aqui que eu faço, eu já faço ela desde 2021, na época do Doublecast que eu fazia com meu amigo Leozão, aí um abraço pra ele, não sei se ele vai estar ouvindo, mas enfim, fica aqui registrado, um salve pro Leozão. E lá em 2021 a gente resolveu começar a fazer um programa onde a gente escolheu os nossos discos favoritos lançados no ano, né? Um exercício muito legal que eu não deixei de fazer desde então, que é me forçar, né, ouvir coisas novas. Eu não escuto só lançamentos de artistas que eu conheço, eu escuto de artistas que eu nem nunca ouvi falar. Muitas vezes eu vou ali pela capa, pelo título do álbum, paro e escuto os discos e no final eu dou uma nota, escrevo as músicas que eu mais gostei, faço algumas anotações, anoto se eu preciso ouvir de novo durante o ano. Tem alguns discos que vão estar nessa lista aqui que eu, por exemplo, de primeiro ouvi não gostei tanto, mas ao longo do ano eu fui reouvindo e fui gostando mais. Então é um exercício bem legal que eu faço, porque eu me forço a ouvir coisas novas, não ficar preso só no que eu já conheço. E nesse caminho eu conheci, ouvi muita coisa muito legal e não tem como eu deixar de fazer isso. Porém, esse ano eu escutei um pouquinho menos de disco. Geralmente aí nos últimos acho que 2 ou 3 anos, acho que 2 anos, eu tinha escutado mais ou menos numa média de 120, 130 discos. Acho que teve um ano que eu ouvi 150 discos, né, pra fazer esse programa. Tanto que teve ano que saiu um episódio sobre rock nacional, um episódio sobre música pop, um episódio sobre rock e metal, os melhores lançamentos do ano nesses três quesitos. Esse ano aqui vai estar só em um episódio, mas porque eu precisei ouvir menos música. Se você não ouviu o episódio anterior, o áudio anterior onde eu trouxe uma atualização sobre o podcast, eu falei, né, porque que eu ouvi menos, mas se você não ouviu também, tudo bem. Esse ano eu voltei com a minha banda, voltei a fazer um som com a minha banda, uma galera que eu não falava há muito tempo, a gente voltou a conversar, voltamos a fazer um som. Então eu tô sempre, quase todo dia, ouvindo as músicas que a gente precisa tocar, porque como eu não sou um baterista profissional, né, sou um baterista super amador, eu preciso ouvir as músicas até elas grudarem na minha mente, eu decorar elas e lá tocar. Então tem um setlist aí de 40, 50 músicas. Quando eu passo muito tempo ouvindo elas, quando eu paro de ouvir, às vezes eu quero ouvir outra coisa. Eu ouvi muito ASMR, eu gosto de vídeo ASMR, ruído branco e tudo mais, e eu ouvi menos disco esse ano. Assim como eu tenho o Instagram meu pessoal, onde eu posto as minhas artes, danilo.almeida.art, esse ano eu fiz bem menos artes. E o que isso tem a ver com os discos? Que muitos desses discos eu escuto enquanto eu estou fazendo as artes. Então, às vezes, dependendo do processo que eu estou fazendo ali, eu escuto 2, 3 discos ali e vou fazendo as anotações enquanto eu estou trabalhando nas minhas artes. Então, um ano que eu fiz menos artes, automaticamente eu escutei menos discos. Esse ano acho que eu escutei 60 e alguma coisa. Tirei ali pelo menos 10 para falar. Muita coisa eu vi agora no final do ano. E também vão ter as menções honrosas aqui. Acho que são 5 menções honrosas que eu separei, além dos 10 discos que eu quero falar. Mas já vou adiantar que teve muito artista que eu gosto muito, que já passou aqui pelo programa, que já teve disco comentado aqui, que lançou álbum em 2025, mas não vai estar na lista. Acho que me pegou um pouco menos assim. Por exemplo, o Ghost lançou um disco que todo mundo, fala bem, porque chegou no topo da Billboard, e eu não gostei, infelizmente. Tira uma coisa ou outra ali do disco do Ghost, acho que é o Skeleton, uma coisa ou outra ali que eu gosto, aquela Satanized, né, acho que foi o primeiro single, eu gostei bastante, mas no geral não me pegou. Eu tô virando o velho saudosista de Ghost, infelizmente, o gatekeeper, né, que fica postando, saudade do verdadeiro Ghost, mas não me pegou, então não veio para na lista. Teve também o Epica, esse último disco do Epica também pra mim não me pegou. Teve uma outra coisa ali que eu acompanhei, mas no geral achei meio, não vou dizer genérico, mas é um disco que não me pegou tanto. Pô, teve Destruction, foi legal, mas também não veio parar no top. Machine Head, que eu já comentei aqui. O Avatar, que eu acho que já esteve num desses episódios de melhores do ano, com o disco anterior, se eu não me engano. Também não curti muito a cantora Marina, que aliás eu verei ano que vem no Lollapalooza, olha só. Marina lançou disco, mas não me pegou. A cantora Mo também, que eu já falei aqui num desses especiais, lançou um disco e não me pegou. A Rosalía lançou um disco bem legal não, mas um disco bem interessante. Só que o conjunto também não chegou a brilhar meus ouvidos. E também teve a Kate LeBon, que foi uma das descobertas que eu fiz justamente para gravar um episódio de melhores do ano, de favoritos do ano. E aí quando eu vi que teve um disco da Kate LeBon, corri e ouvi, achei bacana, mas não a ponto de vir parar na lista. Então, lembrando vocês, vão ser algumas menções honrosas e depois tem os 10 discos. Eu não escrevi muito texto sobre esses 10 discos. Se é o primeiro programa desse tipo que você ouve, você vai falar, pô, o cara escolheu 10 discos, ele vai resenhar os 10 discos. Não, eu vou dar uma passada breve. Quem já ouviu os outros conhece. Eu vou dar uma passada breve nesses discos, nesses 10 discos, porque futuramente eu posso fazer um episódio só dedicado a um desses discos. Então eu não quero queimar pauta aqui. A gente vai ouvir um pouquinho o trecho ali de uma música do disco que eu escolhi, que tá entre as minhas favoritas do álbum. Fala um pouquinho dele. Se você ficar curioso, aí você faz a lição de casa, que é no Spotify, no YouTube Music, no Torrent, sei lá onde que você ouve música, e você vai lá e ouve. Eu espero que você faça isso, que a minha intenção aqui é fazer isso, beleza? Então, vamos às menções honrosas aí deste programa. Discos que quase entraram na minha lista dos favoritos de 2025. Você tá ouvindo de fundo aí, desde que abriu esse episódio aqui, que começou esse episódio, a faixa Shooting Velvet, que é do disco Give Us The Moon, dos suecos da The Night Flight Orchestra, uma bandaça aí que faz aquele rock de arena, né? Eu acho que eu já comentei sobre eles em um desses programas aqui que eu faço sobre os melhores do ano. Esse é um daqueles discos, né? Essa é uma banda, na verdade, não é só esse disco, que bota a roqueirada aí pra dançar, né? Eles colocam riffs e solos de guitarra ao lado de fortes influências de pop e disco ali dos anos 70, 80. É algo que eles fazem muito bem aí. O cara desse projeto, acho que é o Bjorn Speed, é uma coisa assim, se eu não me engano, acho que ele é do Amorphis, que é uma banda de metal bem mais pesado e tal, só que aqui ele vai numa veia totalmente diferente, faz um rockão de arena dançante muito bom. Se você não conhece, vai lá dar uma ouvida no Give Us The Moon, da banda The Night Flight Orchestra. Outro disco que não entrou no top 10, mas vale a menção, é o Addicted to the Violence, do Scars on Broadway. Scars on Broadway, que é um projeto do Darren Malakian, do System of a Down, banda que eu pude assistir em 2025, foi um dos shows mais legais que eu vi na minha vida. E a gente pode dizer que o Scars on Broadway é meio que tipo um System of a Down ali do Darren Malakian, que só canta, né? Ali tem a voz dele e tal, é como se ele tivesse feito um System of a Down só pra ele. O Darren, que além de compor tudo nesse disco, ele produz e toca quase todos os instrumentos, o projeto é dele, né? E eu conhecia essa banda lá da época da MTV, mas eu não ouvia muito, acho que nunca me pegou muito, assim, eu nunca parei pra dar muita atenção. Porém, né, depois de ir no show do System of a Down, eu tava meio engajado ali em tudo que dizia a respeito da banda, e eu vi a matéria falando sobre o novo single e tudo mais, e eu fui ouvir a faixa Killing Spree, que é uma das minhas músicas favoritas aí do ano 2025. Eu gostei bastante e fui dar uma atenção ao disco, o disco que é o Addicted to the Violence. Vale a pena o seu play. Esse disco é bem interessante aí. Quase entrou na minha lista. Não entrou porque nem tudo ali me pegou, uma coisa ou outra que eu gostei e tal. Mas vale o seu play. Acho que você vai achar interessante. Se você quiser saber como é que é os Scars on Broadway, escuta essa faixa que eu falei, Killing Spree. É uma faixa que lembra muito o System of a Down, mas ali uma coisa mais Darren Malakian. Outro disco bacana aqui que vale a menção é o The End, o terceiro disco da banda Mammoth, que é a banda do filho do Ed Van Halen, né? E é mais um baita trabalho. Eu lembro que teve um disco deles que já entrou aqui. Eu não lembro de que ano que foi, eu não sei se foi 22 ou 23 que teve um disco do Mammoth, que na época era Mammoth WVH, que entrou na minha lista de favoritos do ano. E quando eu vi que teve um disco dessa banda, eu falei, ah, pô, tem que ouvir. Só que eu ouvi bem no finalzinho do ano. Se eu tivesse ouvido lá quando saiu, eu acho que teria entrado. O menino Wolfgang, ele sabe fazer muito bem música, né? Filho de quem é filho, né? Não tem como. E assim como o Darren Malakian fez no disco do Scars on Broadway, o Wolfgang Van Halen, ele compõe todas as músicas, toca todos os instrumentos, canta em todas as faixas e pensa num povo pão duro que não quer contratar nenhum músico ali pra fazer o trabalho no estúdio. Ele faz tudo sozinho. O cara quer mostrar serviço. Uma baita surpresa que em 2025 pra mim foi o disco The Sky, The Earth e All Between do Architects. O que são os Architects? Uma banda de escritório ali de arquitetos que se uniram pra fazer um sonzão? Não. É uma banda de metalcore bem legal. E um dos primeiros discos que eu ouvi em 2025 foi esse disco. É, faltou muito pouquinho ali pra ele chegar no top 10. Foi bem interessante. Eu lembro de marcar um xizinho ali. Eu falei, opa, isso aqui vale dar uma atenção. Esse disco, The Sky, The Earth e All Between, é o 11º trabalho da banda inglesa de metalcore. Se você gosta daquele metal podreira, ele é uma podreira moderna, tá? Que é cheio de breakdown, aqueles breakdown bizarro de metalcore moderno. Eu tenho certeza que você vai gostar desse disco aqui. Foi o meu primeiro contato com a banda, eu já tinha ouvido falar alguma coisa de Architects, assim, eu nunca parei pra ouvir. Aí eu vi que tinha um disco deles no começo do ano, eu falei, bom, deixa eu dar uma atenção aqui. E eu fiquei bem impressionado, o som dos caras é bizarro. Agora um outro metal podreira, eu gosto de falar podreira, mas não é num sentido pejorativo, tá? Que é aquele metal gritado, rápido, sujo, mas essa podreira que já é uma podreira das antigas, que em 2025 o Testament lançou o álbum Parabellum e quase também parou no meu top 10. Teve que cair aqui nas menções honrosas, que foi um disco que eu escutei, que eu fiquei bastante impressionado. E eu tenho certeza que esse disco apareceu ou ainda vai aparecer, se é que aqui no comecinho de 2026 sairão mais listas de melhores de 2025. Acho que tudo que tinha que sair já saiu. Eu tenho certeza que esse disco está em muitas dessas listas aí dos veículos especializados, né? Revistas, canais de YouTube, sites e tudo mais. Esse disco do Testament é bem legal. E aqui a banda se arriscou um pouco mais, né? Apesar dos caras ter tanto tempo de estrada, eles não precisam se arriscar em nada. Mas os músicos que são bons, eles querem se arriscar. E aqui eles colocam uns elementos ali meio de black metal, eles usam uns blast beats bem poderosos, assim, uns backing vocals bem extremos. E eu gostei, eu achei bem interessante, mas eu tava lendo sobre, teve uma galera fã mais radical assim que não gostou tanto, que torceu o nariz, já teve uma outra galera que gostou. Você faz o seguinte, você vai lá, escuta o álbum Para, espaço, Bellum, com dois L's, e escuta o disco do Testament, que eu achei bem legal. Se você gosta desse metal podreira, como eu falo aqui, eu acho que você vai achar bem interessante este álbum do Testament. O DJ vai subir a trilha aí, porque agora a gente finalmente entra no top 10, depois de tanto tempo de enrolação, quase 20 minutos, só de menção honrosa. O DJ vai subir a trilha e este primeiro disco aqui, o 10º lugar, ele vai um pouco na contramão ali dos discos que eu falei agora, por exemplo, Testament, o Architects, o Mammoth. Ele vai meio contra essa onda, porque você que já ouve aqui o podcast há mais tempo sabe que aqui tem rock, tem metal, tem música pop, tudo junto, misturado. E como esse ano vai ser só um episódio sobre meus discos favoritos, a gente já tem um disco aí interessante de falar aqui, hein? Acho que vocês vão curtir. Se vocês não curtir também, eu só espero que vocês fiquem curiosos e vão ouvir. DJ, sobe a trilha aí que eu já falei demais, eu já volto. San Juan, disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van, disfrutando de noches de esas que ya no se dan, que ya no se dan, pero queriendo volver a la última vez. Ya los ojos te miré y contarte las cosas que no te conté. ¿Te parece a mí, Crunch? y tirarte la foto que no te tiré. Hacho, bro, es lindo, déjame traerte una foto. Ey, tengo el pecho pelado, me dio una mata. El corazón dándome pata. Dime, baby, ¿dónde tú estás? Então, pra abrir a nossa lista aqui dos 10 discos favoritos de 2025, só fazer uma correçãozinha. Nosso caramba, minha. Tá certa a indignação. Porque se você estiver ouvindo e falar, ah, Danilo, você falou, esqueceu de falar de tal disco, você não botou tal disco. Aí o que você faz? Você monta a sua lista. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Usa os comentários, a caixa de comentários do site, do Spotify, do podcast Addict, do Castbox. Vai lá e comenta qual que são os seus 10 discos favoritos aí de 2025, beleza? Não é que eu não ser grosso, mas é que sempre tem aquela pessoa que fala, oh, na sua lista você não botou o meu disco favorito, porque ela é minha lista e não a sua lista, beleza? E se você aí mora embaixo de uma pedra, talvez assim, se você mora embaixo de uma pedra, não se liga muito ali na timeline da música pop no ano, você talvez não saiba que o disco Debi Tirar Mais Fotos, do cantor porto-riquenho Bad Bunny, foi o maior fenômeno de 2025, apesar de eu, já que essa é minha lista, eu acho que o primeiro lugar aqui que eu coloquei nesse programa, que você vai ouvir mais tarde, foi maior, mas é inegável que o disco aqui do Bad Bunny é um arrasa quarteirão da música nesse ano, que marcou aí presença, eu acho que com praticamente todas as listas, só não de sites, sei lá, de black metal, de death metal, mas sites e veículos especializados em música no geral, eu acho que todos eles colocaram Debi Tirar Mais Fotos. O disco foi lançado em 5 de janeiro, bem no comecinho do ano, e é o sexto álbum do cantor. O trabalho fala diretamente com o povo latino, desde ali da sua sonoridade até a sua capa, né, que traz ali aquelas cadeiras de plástico brancas. Sabe aquela cadeira de barazinho? Então, tem aquelas cadeiras ali num quintal com terra e grama e umas bananeiras de fundo, assim. Tranquilamente, uma foto que poderia ter sido tirada em qualquer país sul-americano, no interior do Brasil. Essa foto, você me fala que essa foto é na Bahia, é no Espírito Santo, é em Minas Gerais, eu acredito, porque fala muito com a gente. Nas letras, Bad Bunny explora as complexidades dos status políticos de Porto Rico e as questões resultantes, como gentrificação e a perda de identidade cultural do seu povo. No YouTube, os visualizers aí das faixas, né, contam a história de Porto Rico, ali num formato de PowerPoint, com textos escritos à mão, depois são digitalizados ali pelo historiador porto-riquenho e professor da Universidade de Wisconsin, Jorel Melendez Badillo. Acho que Porto Rico tá com uma questão muito forte, né? Porque eles são, de fato, ali um território estadunidense, né? Que foi incorporado pelos Estados Unidos, e agora com Trump aí cagando na cabeça de todo mundo que não é estadunidense, o status político da região ali tá bem conturbado. Não é de hoje, mas acho que mais recente, nesse ano que passou, se agravou bastante. Aí na 26ª edição do Grammy Latino, o álbum recebeu 12 indicações, vencendo em 5 categorias, incluindo a cobiçada categoria de álbum do ano, marcando a sua primeira vitória nessa categoria em 5 indicações. Além de também levar o prêmio de melhor álbum de música urbana. O álbum Debi Tirar Mais Fotos também recebeu 6 indicações para a próxima edição do Grammy Awards, né, que será realizada em 1º de fevereiro. Tá chegando, vamos ver quantas coisas ele vai ganhar. Eu acho que ele vai ganhar bastante com esse disco aí. E no Grammy Awards, né, o Grammy feito pelos Estados Unidos e não o Grammy Latino, o disco também concorre na categoria de álbum do ano e melhor álbum de música urbana. O disco foi um sucesso de crítica e também um sucesso aí nos charts, né, nas paradas globais. E garantiu ao Bad Bunny o show no intervalo do Super Bowl 2026, que, se Deus quiser, meu Seattle Seahawks gigantesco estará lá. E esse show do Super Bowl, né, que é um dos shows mais caros e mais cobiçados e mais assistidos aí do entretenimento mundial, o Bad Bunny estará lá, e isso gerou uma polêmica, né, como eu falei, tá uma tensão muito forte ali entre os Estados Unidos e o resto do mundo, né, essa porra desse país tá querendo ganhar antipatia de todo mundo. Os estadunidenses aí estão dizendo que é um absurdo colocar um latino pra cantar no show, só que Porto Rico é um território dos Estados Unidos, então assim, ele pode se dizer americano, patriot, né? O cantor também aí anunciou uma turnê mundial pra divulgar esse disco, e com muito culhão ele não incluiu os Estados Unidos na rota. Muito foda, pô, muito foda. Bad Bunny com seu disco Debi Tirar Mais Fotos, ou Devia Tirar Mais Fotos, tira não, aproveita a vida, gente. Vamos desligar um pouco o celular, vamos sair um pouco da internet, que tá pesado, beleza? Se você gosta de uma música com um clima latino, com batidas latinas, cantada no espanhol, você vai gostar desse disco aqui, ele é bem interessante, ele é bem, bem legal mesmo. A gente vai ouvir mais um pouquinho aí da faixa Debi Tirar Mais Fotos, né? Faixa título do disco. E depois tem um disco de uma cantora aí que eu sou muito fã. Ela traz uma música índia ali, meio pop, meio rock, meio eletrônica, bem legal, que vai estar aqui na nossa nona posição de hoje. Já volto, não sai daí. Na posição temos a queridíssima Hayley Williams, líder do Paramore, que eu espero que não tenha acabado, por favor, Hayley Williams, não tenha acabado com o Paramore, que eu preciso ver essa banda ao vivo ainda. E aqui a Hayley aparece com seu disco solo, de nome bem difícil, trava-língua isso aqui, hein? Eagle Death at the Bachelorette Party. Só tocamos as Tides of Hearts, Left Crafting, Tito Tato Omine, Chet Kahn e Carla Andrés Jack, e o segundo solo de KCL. O terceiro de sua carreira e o primeiro após o fim do longo contrato de 20 anos, 20 anos de contrato, muito tempo, né, com a Atlantic Records. E o disco, ele veio meio que quase a conta gotas, né? Ele foi lançado oficialmente em 28 de agosto. E antes da Hayley lançar, ele teve todo, né, um processo ali pra ele sair. A Hayley lançou oficialmente dois singles de surpresa na estação de rádio lá de Nashville, a rádio WNXP. Mas esses singles, eles não apareceram em nenhuma plataforma de streaming. Se eu não me engano, acho que tinha uma fitinha, alguma coisa assim. Mas não saiu nenhum Spotify, YouTube Music da vida. Logo depois, ela anunciou o álbum em julho. E ela anunciou ali que tinha 17 faixas a serem lançadas nesse álbum. Só que essas faixas estavam disponíveis apenas em seu site. E elas só poderiam ser acessadas após você inserir um código de 16 dígitos que era enviado aos fãs que compravam um produto na empresa da Hayley, né, a empresa de tintura de cabelo, a Good Die Young. As faixas, elas não tinham uma ordem conforme mais tarde foi lançado no álbum. Era só arquivos MP3 enviados de forma aleatória, e o álbum também não tinha nenhuma capa e nenhum nome oficial. Eu lembro que nessa época eu já ouvi alguma coisa ali em algum canal do YouTube que disponibilizou as faixas e tal, achei bem bacana. 24 horas depois que a Hayley colocou essas músicas no seu site, elas eram apagadas e aparecia uma mensagem ali escrito "Obrigado por ouvir". Eu lembro bem dessa época que eu fui escutar, né? Eu tava bem fissurado pelo Paramore e já algumas coisas já me chamaram a atenção. Então, só em 1º de agosto ela lança essas 17 músicas nas plataformas de streaming, finalmente. YouTube Music, Deezer e tudo mais. Só que ela não lançou um disco com 17 faixas. Ela lançou 17 singles avulsos. Ai, rola do caralho, né? E aí quando o álbum finalmente foi lançado de forma completa, já em 28 de agosto, ainda teve uma faixa nova, né, totalizando aí 18, e mais tarde teve um relançamento com mais outras duas faixas, totalizando 20 músicas nesse disco de nome dificílimo de falar, quase um trava-língua, duvido você falar rápido, o disco Eagle Death at a Bachelorette Party. Bachelorette Party, difícil, né? Every language, Kingdom Heaven's Door. E esse nome significa a morte do ego numa despedida de solteiro, né? É um disco muito pessoal ali da cantora, né? Onde ela coloca muito de suas experiências nas letras, transformando fantasmas do passado em um disco de alto nível, com toques ali de pop alternativo e rock indie, em momentos mais animados, outros mais dramáticos, intimistas, como grandes artistas conseguem fazer. A nossa Hayley Williams, a gente sabe que ela é incrível, tem todo o lance também dela ter desapegado, né? Ela ter sido livre desse contrato que eu mencionei com Atlantic Records. Finalmente ela está livre, a morte do ego aqui finalmente aconteceu. Ela se despiu ali para fazer esse disco todo, falar dos traumas dela. É bem interessante. Eu esqueci de fazer uma coisa no disco do Bad Bunny, que é indicar as músicas para você ouvir, se você não quiser ouvir o disco inteiro, mas aqui no disco da Hayley Williams eu separei algumas. A faixa Mirtazapine, né, a música que tem nome de antidepressivo, e a faixa que abriu esse bloco, a gente tá escutando um pouquinho aí de fundo, Disappearing Man, Love Me Different, Zissou, que tem um trecho cantado em português, é bem legal essa música, e Parachute, que é uma música que tem um trecho onde ela menciona o Rio de Janeiro, um voo do Rio de Janeiro, que acho que, se eu não me engano, é até onde ela fala sobre um relacionamento que ela teve uma briga com o namorado ali em um voo no Rio de Janeiro, quando eles vieram pro Brasil e tal. É bem interessante esse disco, essas músicas que eu mencionei. Se você não quiser ouvir as 20 músicas, vai dar uma ouvidinha nessas que eu mencionei. Já tem um gostinho aí pra vocês com a Mirtazapine, que eu acho bem legal. DJ vai subir mais um pouquinho dela pra gente ouvir. E depois da Hayley Williams, temos o oitavo lugar. Aí a gente deixa um pouco a música latina, o pop indie, pop alternativo de lado. E a gente vai pro metal. Já volto, não sai daí. Quem acompanha o podcast aqui há mais tempo sabe que eu sempre elejo uma ou mais de uma surpresa do ano, né? E na lista de hoje tem a primeira dessas surpresas, já que você ouviu um trechinho aí do Dream Theater com a faixa A Broken Man, do seu 16º disco aí, o álbum Parasomnia, o álbum que marcou a volta do baterista Mike Portnoy após 16 anos longe do Dream Theater. Uma das notícias aí mais legais, eu acho que, dos últimos anos aí do rock, foi a volta do Portnoy a Dream Theater. Acho que era uma coisa inevitável e que legal que aconteceu. E eu nunca fui muito fã do Dream Theater, acho que por isso que eu coloquei como uma surpresa. Eu ouvi pouquíssimo na vida, tudo que eu conhecia deles era por causa do Mike Portnoy, de ver ele tocando nos vídeos e tal. Eu lembro de ter pegado um disco deles na mão lá na época da escola, ainda alguém me emprestou ouvir, não me pegou muito e tal. Mas aí, como eu falei, por causa da notícia da volta dele à banda, eu acabei tendo que ouvir o disco, né? pra poder ver qual que era, pegar e tudo mais. E o disco que foi lançado é dia 7 de fevereiro, tem a produção do João Petrucci, né, o guitarrista, líder da banda. E o Portnoy, ele sempre esteve envolvido na produção do disco, que era de praxe aí desde o álbum Fallen Into Infinite, de 1997, mas ele não está envolvido na produção desse disco. O cara voltou agora, né, quase 20 anos longe, teve que chegar no sapatinho ali na banda, né? E piadinhas à parte com as longas durações das músicas aí do Dream Theater, eu gostei bastante, até mesmo de músicas mais longas, como Dead Asleep, que é uma música de 11 minutos. 11 minutos pro Dream Theater é o quê? Um teaser, é um short, um reels. O Parasomnia é um álbum conceitual temático sobre as parasônias. O que é um parasônia? É só para mulheres chamadas Sônia ouvir? Claro que não, meu amigo. Esse conceito, ele abrange uma ampla gama de experiências e comportamentos incomuns e indesejáveis que as pessoas vivenciam durante o sono, também conhecido aí como distúrbios disruptivos do sono. Em Night Terror, por exemplo, a banda descreve a experiência de terrores noturnos possivelmente causadas, né, por esse distúrbio. A Broken Man aborda o estresse psicológico que afeta o sono em casos de transtorno de estresse pós-traumático. Dead Asleep é baseado em um incidente real em que um galês chamado Brian Thomas, em 2009, supostamente assassinou a sua esposa enquanto estava sonâmbulo. E The Shadow Man Incident é uma história sobre uma criança que sofre de paralisia do sono e testemunha o aparecimento de uma figura sombria. Falar sobre qualidade técnica num disco do Dream Theater, eu acho que não é necessário, pois a banda é especialista nisso, né? E aqui eles não buscam criar nada inovador, né? Ou algo nunca visto antes. Eles não tentam criar o Metal Progressivo 2 aqui. Eles fazem o arroz com feijão, jogam no seguro ali e eles entregam o que eles sempre fizeram de melhor, né? Eu li em alguns lugares que parte dos fãs não ficaram muito felizes, né? O Portnoy voltou, toda aquela expectativa, eles só entregaram arroz, feijão e bife. Já eu vi em outros lugares que uma galera gostou bastante. No final, o que importa é que eu, que tô fazendo essa lista aqui, gostei do disco, justamente por ser de uma banda que eu não tinha muito contato, não era muito fã. Eu acho que o que sempre me afastou um pouco do Dream Theater foi o vocal. Eu nunca gostei muito daquele vocal ali que parece um pato cantando, nunca fui muito fã, mas... No fim, é um disco bem legal, eu gostei bastante, por isso uma das surpresas do ano aqui nessa lista. Músicas que eu indico pra você ouvir, se você não quiser ouvir 3 horas e 40 minutos, não tem menos tempo. Mas eu indico pra você ouvir Night Terror, A Broken Man, Dead Asleep e Midnight Messiah. Bem bacana esse disco aí do Dream Theater para a Sônia, uma das surpresas do ano aí de 2025, dentro do que eu ouvi. Lembrar pra vocês que é dentro do que eu ouvi. DJ vai subir mais um pouquinho aí da música Broken Man. Eu já volto pra falar sobre o sétimo lugar, pois a gente tem uma banda nova aí que tá fazendo um barulho danado. Eu sou muito fã. Fica aí, já volto. Sétima posição dessa lista tem uma banda que é uma das minhas descobertas favoritas dos últimos anos, já que você acabou de ouvir aí um trechinho de Soul, do Turnstile, música presente no álbum Never Enough, o quarto disco da banda de hardcore vinda de Baltimore, uma sensação aí dos últimos tempos aí no hardcore e no rock. E o Turnstile, apesar de ser uma banda de hardcore, não fica presa aos clichês do estilo e faz uma mistura de elementos completamente distintos do gênero, criando um som quase único. Na primeira audição, o disco não me pegou tanto. Tanto que ele nem foi parar na minha lista inicial ali. Mas conforme eu fui reouvindo durante o ano, eu fui gostando cada vez mais do disco. Lançado em 6 de junho, foi gravado no lendário estúdio de Laurel Canyon, onde os Red Hot Chili Peppers criaram o Bloody Sugar Sex Magic. Pode facilmente se dizer aí que esse disco é um álbum de verão, né? Músicas ensolaradas, com muita cara de anos 90, mas com um toque refrescante aí da banda, que convida o ouvinte a um verão sem fim, onde o hardcore encontra shoegaze, reggae e até R&B. Tudo sob o mesmo céu azul igual aquele que ilustra a capa clean do disco, né? Uma capa sem nenhum texto, só um belo céu azul de um dia quente de verão. Never Enough termina o ano como um dos mais aclamados pela crítica e os veículos especializados aí. Não à toa que em alguns países a banda obteve a melhor posição de charts em sua história. Nesse disco aqui a banda mostra um amadurecimento e não tem medo de usar e abusar dos elementos que foram criticados aí por uma galera aí no disco anterior, mostrando sua grande capacidade de composição. Apesar do álbum ser o primeiro sem um membro fundador, o Brad Ebert, a guitarrista agora oficializada Meg Mills mostrou que pode dar conta do recado e continuar carregando o trabalho da banda, que ainda tem muito caminho pela frente. E no nível assim que o passo, né, que o Turnstile vai crescendo, ficando mais comentado e mais querido pelo mundo todo, eu acho que eles vão muito longe ainda. Esse ano aqui eles vão estar no Lollapalooza. Infelizmente eu tive que fazer uma escolha muito difícil se eu ia ver o Turnstile. Eu queria muito ver o Turnstile, mas eu irei ver a banda The Warning, que não é no mesmo dia que o Turnstile, então fiquei muito triste. Mas ainda haverão outras oportunidades de ver o Turnstile ao vivo. E apesar de eu amar muito o disco anterior, né, o Glow On, que eu já falei aqui no Já Ouvi Esse Disco, isso eu acho que até atrapalhou um pouquinho eu gostar de cara desse disco, porque o Glow On é algo que eu escuto sempre. Tá no meu celular, tá salvo no meu Spotify, eu escuto, fico cantarolando. O Never Enough, pra mim, conforme foi passando o tempo, fui gostando mais dele, ele foi caindo mais no meu gosto aí durante o ano. E é um álbum que vale o seu play se você tiver a fim de conhecer algo fora da caixinha e de muita qualidade. Músicas que eu gostei, eu indico para vocês ouvirem aí e conhecer o álbum: I Care, Light Design, Sun Shower, Do, Birds e Slow Dive. Vale aí você dar um play. Se você não quiser ouvir o álbum todo, mas eu indico que você escute o disco inteiro com calma, com paciência, que é um baita disco. Vamos subir a música aí, eu já volto daqui a pouco. Tem Kawaii Metal aqui. Oi, como assim? Eu já volto, não sei daí. Quase no meio da minha lista, tem uma banda que eu não esperava que ia aparecer por aqui nessa lista de 2025, né, dos meus álbuns favoritos do ano. Até porque fazia um bom tempo que eu não ouvia Baby Metal, e até então eu tava bem pouco afim de escutar, pra falar a verdade pra vocês. Porém, o álbum Metal Forte, lançado em 8 de agosto, o quinto da banda japonesa, me surpreendeu bastante. O disco é cheio de participações especiais e é daquele jeito que uma vez ou outra eu já comentei por aqui, que é um estilo que eu gosto bastante, quando o artista recebe o convidado no seu álbum e ele faz a música bem semelhante ao som que o convidado faz, né? Ele faz lembrar muito a música do convidado e não trazer o convidado para cantar uma música dele. Eu acho essa pegada bem interessante, e a Baby Metal faz um pouco disso aqui nesse disco. Aqui, Su Metal, Moa Metal e Momo Metal recebem Pop, Electric Cowboy, Slaughter to Prevail, Bloody Wood, Polyphia, Spirit Box e Tom Morello para um disco rápido de apenas 10 faixas, mas que são faixas bem pesadas e bem recheadas aí de diferentes influências sonoras. Se você ainda não é muito familiarizado com a banda e seu estilo kawaii metal, mas gosta de música pesada, tem que ouvir o disco com a mente aberta, pois a surpresa será muito agradável. 2026 ainda tem uma galera que não conseguiu ainda abrir as barreiras ali para ouvir baby metal, mas vale a pena você baixar essa guarda e ouvir esse disco. Não parece, mas a banda das meninas, que a essa altura do campeonato já são adultas, né, chegou ao seu 15º ano de carreira. Sim, baby metal já tem 15 anos de estrada, que loucura, nem parece. E até por isso que eu tinha me afastado um pouquinho da banda, né, eu não sei, assim, mulheres já adultas ali cantando com uma voz meio infantilizada, me incomodava um pouco, né, eu não sei, eu não tava conseguindo mais levar tanto a sério, não tava mais ouvindo como já ouvi em outros tempos. Eu conheci a banda acho que tem uns 7 ou 8 anos mais ou menos, e quando eu conheci eu achei bem legal, mas hoje em dia eu já não estava conseguindo mais ouvir tanto. Por sorte, mais uma vez, eu baixei a guarda para qualquer preconceito e fui ouvir o disco. Eu já tinha tido um contato muito rápido com o single Ratatata, que tem participação do Electric Cowboy, e também tinha voltado um pouco pro trem do hype da banda depois do show que elas fizeram no NotFest, um show solo em São Paulo. Gostaria de ter presenciado, não vou mentir, eu fui no NotFest, mas não no dia da Baby Metal, eu queria muito ter visto o show delas, né? Então, quando os primeiros minutos desse disco aqui foram tocados, eu já tava me divertindo completamente. Quando conheci a banda lá, como eu falei, uns 7, 8 anos atrás, e voltei aí pro Tendo Hype da Baby Metal, que é uma banda bem legal de ouvir, tem um peso bem interessante, vale a pena você ouvir se você tem pouco contato. Músicas que eu escolhi aí pra você conhecer o disco: From Me to You, que é com a Pop; Song Tree com Slaughter to Prevail; e Ratatata com Electric Cowboy. Tem, acho que, se eu não me engano, mais três, são três ou quatro faixas, acho que são três faixas, que aí não tem nenhum convidado e é mais o estilo delas. Mas como eu falei, essas que tem os convidados, funde ali o estilo do convidado com o estilo da Baby Metal. É bem interessante a proposta. A gente vai ouvir mais um pouquinho de Ratatata com Electric Cowboy e depois o DJ vai subir a trilha para falar um disco aqui de uma banda que agora eu fico um pouco triste de falar. É a banda que está no nosso 5º lugar de hoje. Vamos de Baby Metal e eu já vou. Chegando aqui no meio da nossa lista, vem um disco que pra mim é um pouco triste de falar, porque eu sou fã dessa banda, eu sou fã da formação desse disco aqui, e na reta final de 2025 veio a notícia que pra mim, assim, foi um grande baque, né? Eu fiquei bem triste, que foi o final da parceria entre Arch Enemy e a vocalista Liz Whiteglass, que seguiram por caminhos diferentes aí em sua carreira e provavelmente rolou treta nos bastidores. Eu fiquei bem triste, porque eu já gostava do Arch Enemy antes da Liza, mas foi com a Liza Whiteglass nos vocais que eu realmente, assim, virei fã da banda. E eu vi, tipo, desde o lançamento do primeiro álbum, sabe? Acompanhar todos esses anos de estrada aí dos dois juntos. E quando veio a notícia, eu fiquei bem triste mesmo. E eles, mesmo com esse disco sendo lançado, né, o 12º disco da banda, Blood Dynasty, eles estavam em turnê divulgando esse disco, um bom disco. A banda simplesmente entrou com o pé e a Liz Whiteglass entrou com a bunda, e agora ela está com uma carreira solo, e o Arch Enemy, a essa altura que estou gravando este programa aqui, ainda não anunciou a nova vocalista. E eu sou muito fã da volta da Angela, mas eu acho que não vai acontecer. A divulgação desse disco, Blur Dynasty, começou ainda em 2024, seguindo nos mesmos moldes do trabalho anterior, onde eles lançaram diversos singles quase um ano antes do lançamento oficial do disco, fazendo com que esse disco chegue até o ouvido da audiência de uma forma mais palatável e amigável. Eu acho que eu comentei no disco anterior deles, que estava na lista dos melhores do ano, dos meus favoritos do ano, como foi legal já conhecer metade do disco quando ele saiu. Foi muito fácil de ouvir o resto, e eles seguiram por essa veia aí de marketing novamente para o lançamento do Blur Dynasty. Esse álbum foi lançado em 28 de março, e aqui eu vou confessar que inicialmente eu não gostei tanto assim do trabalho como gostei dos anteriores. Um outro single ali me pegou, mas o conjunto como um todo, né, inicialmente não brilhou tanto nos meus ouvidos. Mas como sou fã, gosto de dar um carinho especial, fui reouvir aí o álbum durante o ano. E eu acredito que muitos fãs, principalmente os mais antigos, também demoraram um pouco para gostar do álbum, e isso se gostaram, né? Já que aqui o Arch Enemy decidiu ousar ainda mais, né? Eles vêm ousando aí cada disco, e nesse aqui eles foram bem longe. Como o próprio líder do grupo aí, o guitarrista Michael Amott, disse, aqui eles rasgaram o livro de regras da banda. Olha só! Conforme os músicos foram evoluindo e amadurecendo musicalmente, eles foram colocando isso nos álbuns. E o Blur Dynasty talvez seja, pelo menos por alguns momentos, eu não sei se o disco todo, mas tem alguns momentos ali que talvez seja o trabalho onde o Arch Enemy mais se afaste daquele caos que eles faziam nos primeiros trabalhos, né? E principalmente aí por conta de como a Lisa tá sabendo alternar entre o vocal gutural e o vocal limpo de forma muito boa. Tem músicas que ela canta até mais tempo com o vocal limpo, e os fãs mais radicais não gostam muito disso, né? Principalmente aí quem sente falta da antiga vocalista Angela Gossel, que era um colosso gritando, era coisa de maluco, era colossal o vocal dessa mulher. Enfim, depois de reouvir o disco algumas vezes, as músicas foram grudando na minha cabeça, eu fui gostando ainda mais e não teve jeito. Tava fazendo ali, fechando a lista dos meus discos favoritos de 2025, e tive que colocar o Blur Dynasty aqui. Se você gosta do som que o Arch Enemy faz e não tá sabendo se vai ouvir ou não esse disco, como eu já falei, conheço pessoas que dizem que gostam de algumas bandas, mas que só ouvem as coisas antigas, as novas não escuta. Se você não sabe ainda se vai escutar ou não, dá uma chance aí pra Dream Stealer, Blur Dynasty, Paper Tiger, Viva Libre, que é um cover que a Liza canta em francês e que é uma música lindíssima, maravilhosa, Viva Libre. Acho que é uma das minhas músicas favoritas do ano, aliás. E também tem Liars e Thieves. Confere aí se você não quiser ouvir o álbum todo, dá uma chance pra essas, mas você já sabe, tem que ouvir o disco inteiro, beleza? O DJ vai subir a trilha aí pra gente escutar mais um pouquinho de Blur Dynasty, faixa título. E depois tem mais uma surpresa do ano aí, um baita disco e mais uma mulher no vocal. Mais um ano seguido, que eu não sei se vocês percebem aqui, mas a minha lista é dominada por mulheres nos vocais. Força aí para as mulheres que estão fazendo trabalhos incríveis no rock e no metal. E no quarto lugar tem uma mulher aqui que canta uma barbaridade, que foi uma grande surpresa para mim nesse ano. Eu já volto. O Arch Enemy demorou um pouco para cair no meu gosto e vir para essa lista. O disco que eu falo agora já caiu nas minhas graças logo na primeira audição, já que no quarto lugar tem Tsunami Sea do Spirit Box, mais um disco aqui que ganha o selo de surpresa do ano. Eu conhecia a banda de nome e sabia que eles estavam com um hype absurdo. Mas eu tinha pouca vontade de ouvir, eu não sei porquê. Talvez por ser esse metal moderno, com música eletrônica, não sei. Eu tinha algum pezinho atrás. Mas certo dia, ainda lá em 2024, eu resolvi ouvir o single Soft Spine. E aí eu fui jogado pra dentro da van do hype da banda. Gostei muito e fiquei bem ansioso pelo lançamento desse disco aí, que viria a ser o Tsunami Sea, que é o segundo da banda. E ele saiu no primeiro trimestre lá de 2025, no dia 7 de março. E já na primeira audição eu gostei do disco e sabia que ele ia estar aqui nessa lista final. Logo da primeira vez que eu vi, eu já joguei ele pra dentro da planilha lá, na lista final, porque eu sabia que não tinha mais como tirar. A banda, liderada pela maravilhosa e talentosíssima Courtney LaPlante, faz uma mistura aí de metalcore com passagens de no metal, djent, música eletrônica e pop com vocais melódicos, que se torna ali uma sonoridade quase que exclusiva do grupo. E que aqui nesse trabalho, que dá sequência ao seu aclamado álbum de estreia Eternal Blue, o Spirit Box, mostra que amadureceu ainda mais esse seu estilo, né, com várias misturas e tudo mais, e foi além, né, ampliando isso aí sem medo de se arriscar. Uma coisa legal dessa nova geração aí da galera que faz esse metal mais misturando música eletrônica, esse metalcore, é que a galera não tem medo de se arriscar e a gente costuma ver coisas bem interessantes. Quem gosta ali de guitarras crocantes e saturadas, né, fazendo uns breakdowns bem absurdos e tudo isso com um toque de música pop e eletrônica, tenho certeza que vai amar esse disco do início ao fim. E não é à toa que o Tsunami Sea foi recebido aí com aclamação, ganhando notas altíssimas e muitos elogios nos veículos especializados de música pesada, de rock e de música em geral, né? Eu vi também a galera comentando bem sobre o Tsunami Sea. E se o disco de estreia veio para colocar a banda ali no mapa do metal moderno, né? Esse álbum, o segundo, Tsunami Sea, ele mostra que a banda realmente merece todo esse hype que eles estão recebendo, que eles têm um potencial muito grande aí de figurar entre os grandes do cenário ali do metal moderno, do metalcore, nos próximos anos. Quem ainda tinha alguma dúvida se a banda ia mesmo manter o hype, não precisa ter dúvida mais, a banda é real, o hype é real. Se você não tem nenhum preconceito com metal mais moderno, quer conhecer um pouquinho do trabalho deles, ouça, eu falei de Soft Spine. Se eu não me engano, Soft Spine esteve no episódio das minhas músicas favoritas de 2024. Eu comento aqui de novo, porque está no disco, mas temos também aí Fata Morgana, Black Rainbow, Perfect Soul e Keep Sweet, para você aí ouvir e ver o que você acha de Spirit Box. Eu achei uma banda muito foda e vou vê-los aí em breve fazendo abertura no show do Korn. Ai, papai, coisa boa, Korn, Spirit Box e a banda lá do baixista do System of a Down, 7 Hours After Violet. Eu quero muito ver Spirit Box e, claro, o Korn. Vamos ouvir aí mais um pouquinho de Black Rainbow, música que abriu esse bloco, e na sequência a gente dá início aqui ao pódio desse programa, os meus três discos favoritos de 2025, e mais uma mulher à frente da banda cantando um absurdo, assim, uma coisa inacreditável. Daqui a pouco eu já volto pra falar o terceiro lugar aí pra vocês. Fica aí. Pra frente, todos os discos que eu ouvi entraram na minha lista final desde a primeira audição. Lá no Spirit Box, como eu falei, a primeira vez que eu ouvi, já veio direto pra lista. E esses que estão aqui no pódio também. Eu ouvi e já sabia que estariam aqui. E esse aqui que leva a medalha de bronze de hoje, saiu lá em fevereiro. E eu também já conhecia alguns singles desde o ano de 2024. Duel, da maravilhosa banda Ginger, é o quinto disco da banda e foi inspirado por histórias do século XIX da Ucrânia e da Europa Ocidental. Muito disso inspirado pela mudança forçada da vocalista Tatiana Shmyluk para Los Angeles em função da invasão russa na Ucrânia. Talvez a banda viva seu auge criativo e técnico. Isso fica claro em cada faixa do álbum, que evidencia a versatilidade do Ginger ao mesclar gêneros como hardcore, djent, prog metal e death metal a gêneros não tão usuais assim do metal como jazz e reggae. Se você ouvir, você vai perceber. E o reggae, Ginger já traz desde lá dos seus primeiros álbuns, não é de agora não. Assim como no disco do Art Enemy e do Spirit Box, temos dinâmica entre os vocais gutural e limpo. Mas, na minha humilde opinião, a Tatiana ela consegue tranquilamente se mostrar muito acima da Courtney LaPlante, a Courtney LaPlante, que já canta um absurdo, e da Liz Whiteglass, que eu gosto muito, sou fã, adoro o vocal dela, mas a Tatiana tem uma voz assim poderosíssima, impressionante. A voz dessa mulher tem uma qualidade assim colossal. O disco é visceral, mas tem momentos de leveza. Com sua dinâmica, as músicas se desenvolvem muito naturalmente, flui tudo assim muito de forma muito natural e viciante. A cada nova música, a melodia e a alternância de vocal e de tempo vão te hipnotizando e é impossível você largar a audição no meio desse disco. É daqueles álbuns que você tem que ouvir de cabo a rabo. E se você tem um bom entendimento de inglês, as letras também vão te prender. São 11 faixas em 42 minutos que passam voando. Vai por mim, pode ouvir esse disco inteiro, que é impressionante como ele flui ali de uma coisa mais calma para um hardcore, para um death metal gritado e rápido e corrido. Quando você vê, acabou o disco, passa muito rápido. Não à toa, é mais um dos discos de metal mais bem avaliado e elogiado do ano, não só pelos veículos especializados, né, em metal, em hardcore, em death metal, em prog metal, mas como da música em geral. Tatiana Shmyluk e seus companheiros de banda vêm a cada ano que passa firmando o nome do Ginger de vez no hall das grandes bandas da nova geração, e esse disco deixa mais do que claro que Ginger aí daqui uns 10, 15 anos vai estar ali no hall dos maiores, assim. É um negócio absurdo que esse pessoal toca, compõe, é absurdo, é absurdo. Músicas que eu indico aí pra você ouvir, Tantrum, que abre o disco e que abriu este bloco aqui, a gente vai ouvir mais um pouquinho daqui a pouco. Hedonist, Green Serpent, Kafka, Dark Bile e Someone's Dollar. Músicas muito boas e que mostram um pouco da dinâmica. Se você quiser ver como que é essa dinâmica que eu falei, da música que começa meio de boinha assim, daqui a pouco vira uma explosão, tá aqui, você pode conferir uma dessas, mas faz o que eu tô falando, vai ouvir o disco inteiro, que é absurdo. Vamos ouvir mais um pouquinho de Tantrum e daqui a pouco eu volto pra anunciar aqui a medalha de prata de hoje, beleza? Fica aí. Show my motion. Morals are mine. I'll show you how it's done. Morals are mine. Os primeiros discos dessa lista foram os dois discos que eu mais ouvi no ano, tranquilamente. E é por isso mesmo que eles estão ocupando essas posições aqui de primeiro e segundo lugar na minha lista de discos favoritos de 2025. Mas esse em especial que eu vou falar agora só não ficou em primeiro, pois o que vai ganhar o ouro pra mim beirou a perfeição, né? Desde 2024 eu já venho ouvindo algumas músicas desse disco aqui da segunda posição, que saíram no EP que apareceu lá na lista de 2024, olha só. A medalha de prata dos meus discos favoritos de 2025 fica com Sleepless in Pyre, do Lacuna Coil, uma banda que eu passei a ouvir muito mais em 2024, depois que assisti eles ao vivo no falecido Summer Breeze Brasil, que hoje é o Bangers Open Air, e que em 2026 estarei lá novamente para assistir o Ginger, que eu falei aqui agora há pouco. Eu assisti nas edições passadas aí, assisti o Lacuna Coil e foi muito foda o show. E esse é mais um daqueles trabalhos lançados no comecinho do ano, né? Ele saiu em 14 de fevereiro, portanto eu ouvi ele incontáveis vezes. No tema, a banda traz a reflexão de como lidar com os tempos atuais tão difíceis, já que estamos sempre acordados, tentando ser produtivos e conectados, mas ao mesmo tempo nunca estivemos tão desconectados da realidade e ansiosos. É como se precisássemos provar algo o tempo inteiro, porque caso contrário, seremos esquecidos. Tudo isso aí, quem falou foi a própria vocalista Cristina Scabbia, maravilhosa Cristina Scabbia. A banda enfatizou que Sleepless in Pyre representa uma evolução do seu som, adotando uma abordagem mais sombria e pesada, inspirada tanto em seu passado quanto no mundo moderno, né? Num som de rock aí, de metal mais moderno. E na busca de trazer mais texturas vocais, além da própria Cristina Scabbia e do Andrea Ferro, o vocal masculino da banda, o Lacuna Coil convida aí pro disco Hand Blythe, do Lamb of God, e Ash Costello, da banda New Year's Day. Apesar de não parecer mais comum aqui para nossa realidade, né? Lá nos Estados Unidos ainda existem muitas rádios ativas que tocam rock e metal. No Brasil ainda tem uma ou outra aqui, mas eu acho que é uma coisa muito mais regional do que abrangente. Eu mesmo lembro que eu fui fazer um show com uma galera um tempo atrás e eu voltei no carro ali à noite, eu sempre gosto de ouvir o carro, e a rádio local estava tocando um programa de hardcore e punk, assim, eu até fiquei meio espantado, mas isso é uma rádio local. A nível nacional acho que não tem, como nos Estados Unidos. E por que eu tô falando isso? Porque o Lacuna Coil conseguiu, com algumas faixas desse disco aqui, entrar constantemente na programação de várias rádios norte-americanas. Isso ajudou muito a impulsionar a popularidade deles. Eu particularmente curti uma coisa ou outra da banda ali, eu não era muito de parar para ouvir os discos do Lacuna Coil, mas pelo fato de ir vê-los lá em 2024, eu peguei pra ouvir os álbuns e, cara, eu gostei muito, assim, do que eu ouvi, além do que eu já conhecia, né? Me chamou muito a atenção ali e, sem dúvida, a banda acabou em definitivo aí entrando pra minhas playlists de músicas favoritas e tal, e passei a ser um consumidor aí do que faz o Lacuna Coil, bem interessante mesmo. E esse disco aqui com certeza ganhou um lugar especial na minha prateleira do Lacuna Coil, porque eu gosto bastante do Sleepless in Pyre. As músicas que eu vou indicar pra vocês aqui ouvirem, eu tentei não colocar as que eu já tinha mencionado lá no programa de 2024, com um EP que saiu, né, com boa parte das músicas do disco. Então eu peguei músicas só que saíram no disco, como The Siege, I Wish You Were Dead, In Nomine Patris, que é uma das minhas músicas favoritas desse ano, tá tocando aí, a gente vai ouvir mais um pouquinho daqui a pouco, a própria faixa título Sleepless in Pyre e Never Down. Muito bom esse disco, vale aí o seu play. Lacuna Coil é uma banda muito legal mesmo, eu me arrependo de não ter conhecido, de não ouvir mais antes, né? Eu conheci uma coisa ou outra ali da época do Guitar Hero e também aquele cover famoso que eles têm do Depeche Mode, do Enjoy the Silence, era o que eu conhecia muito pouca coisa deles. E aí comecei a ouvir por conta de assistir a banda. Eu não fui pra assistir o Lacuna Coil, no caso, eu fui pra ver o Épica também, que eu gostava muito ali, tinha umas outras bandas, o Gamma Ray, que ia tocar no dia, foi um dia muito legal, mais voltado ao Power Metal e ao Metal Sinfônico, e vi o show do Lacuna Coil e, pô, fiquei encantado com a banda. Aliás, uma das músicas aqui que tá nesse disco é a In The Meantime, que é a música, se eu não me engano, com Ash Costello. A estreia dela no mundo, ao vivo, foi nesse show que eu estava. E aliás, tem vídeo no meu canal lá no YouTube. A estreia mundial de uma faixa da banda, que eu acho que saiu uma semana antes, assim, do show do Summer Breeze, foi muito legal. Então, escutem o disco Sleepless Empire do Lacuna Coil, que é muito legal. O meu segundo disco favorito de 2025. E DJ vai subir a trilha pra gente chegar na nossa reta final com o meu disco favorito. Você que é fã do Já Ouviu Esse Disco? Fã é muito forte, né? Você que já me conhece aqui do podcast, talvez já tenha uma noção de quem que vai estar. De quem que vai estar em primeiro lugar. Se você não tem, você vai descobrir agora. Eu já volto, não sai daí. Medalha de ouro de 2025 não tinha como ser de outra pessoa que não fosse a Lady Gaga com seu espetacular disco Mayhem. Desde o lançamento do videoclipe da faixa The Seas, os fãs já sabiam que a Mother Monster não iria decepcionar em seu novo disco de músicas inéditas desde o Cromática, que é um disco que foi largado lá no churrasco pela Lady Gaga em 2020. Ela tá relembrando um pouco agora, aliás. Mas o que provavelmente muita gente não esperava é que ela lançaria uma obra-prima como é o disco Mayhem. Eu não tenho medo nenhum de dizer que esse disco ainda vai ser lembrado daqui 10, 20 anos, como a gente lembra do Born This Way até hoje. Esse disco é um absurdo de bom. O Mayhem sempre vai ter um lugar especial no meu coração, pois foi na turnê, né, de divulgação dele que finalmente, depois de 13 anos, a Lady Gaga voltou ao Brasil e eu finalmente pude riscar ali da minha lista dos shows que eu mais queria ver na vida. Finalmente pude riscar o show da Lady Gaga, porque eu sempre quis ver a Lady Gaga. Conheci a Lady Gaga, já contei pra vocês aqui em outros programas, desde quando ela estreou no Brasil, e sempre eu quis ver. Não tive a oportunidade lá quando ela veio, se não me engano, em 2012. Ainda não, né, não tinha autonomia que eu tenho hoje pra ir em shows. Mas é claro que nessa oportunidade que apareceu quando ela veio para a Copacabana, eu não perdi. E eu jamais me perdoaria de ter perdido a experiência, né? De ter cantado junto com 2 milhões de vozes, Abacadabra e outros sucessos ali da carreira da Lady Gaga. E ter visto de perto ali aquele show de Lex, né? Que os fãs fizeram na praia de Copacabana. Provavelmente acho que é uma das top 3 aí, maiores experiências de shows que eu já fui na vida. Eu teria que fazer um programa só pra falar sobre esse show, porque realmente foi muito, muito, muito foda. E foi o show do disco Mayhem, que foi feito aí entre 2022 e 2024. O álbum foi gravado no estúdio Shangri-La, do lendário produtor Rick Rubin, e conta com a colaboração de Lady Gaga aí com os produtores Andrew Watts, Circuit e Gasselfestein. Diana Craig, I give it to you in my skin. Resultando em um álbum que tem uma mistura caótica de gêneros ali. É um caos controlado, né, que a Lady Gaga sabe fazer, né? Tem synth pop, tem influências de industrial dance e industrial pop, elementos de electropop, também tem muita coisa de disco music, pop, rock. É uma coisa assim, louca, mas que é tudo muito bem feitinho, como a Gaga sabe fazer. E a crítica aclamou o disco, né, e enfatizou o fato da Lady Gaga parecer finalmente ter voltado às suas raízes pop que a consagraram. E era exatamente a batalha que a cantora havia enfrentado na construção do Mayhem. Ela afirmou que o processo criativo foi mais ou menos ali como reconstruir um espelho quebrado, né? Algo que ela já foi um dia e ela tentou reconstruir de uma nova forma. E aqui precisamos agradecer também ao Michael Polanski, né? O companheiro da Lady Gaga, o namorado dela, e um dos principais incentivadores da cantora a retornar à sua música pop caótica, cheia de inspirações ali, como eu falei, um caos controlado, um caos que ela sabe o que ela tá fazendo. E segundo a própria Lady Gaga, foi o Michael que pediu pra ela voltar ao pop, né? Ele pediu pra ela fazer o que ela sabia fazer de melhor, e que houve um ponto de inflexão no processo criativo quando ele pediu isso, né? Ela afirmou que, ao contrário do álbum Cromática, que foi concebido a partir de um lugar de escuridão ali, o Mayhem representa uma felicidade renovada. O disco caiu nas graças da galera e Abracadabra foi uma das músicas mais celebradas do ano, com suas coreografias do videoclipe e performance ao vivo sendo reproduzidas por todo mundo. Você acha vídeos aí de diversas escolas onde alunos refizeram Abracadabra, seja do videoclipe, seja do show em Copacabana. Com certeza foi um dos grandes sucessos aí do ano. Além do show em Copacabana, né, ele foi lembrado e citado durante todo o ano pela mídia especializada global, entrevistas que ela dava, todo mundo falava, retrospectivas anuais, né, de grandes momentos. Colocaram o Gaga Cabana, né, como foi chamado o show dela, ali nos momentos marcantes. Entrou para a história como o maior público para uma mulher na história da música, e isso ajudou muito a pulsionar, né, toda a fama do disco. E também o próprio disco bateu recorde atrás de recorde em número de reproduções e charts pelo mundo. A canção Die With Smile, que é a parceria com Bruno Mars, se tornou a música mais ouvida da década, a canção a chegar mais rápido à marca de 1 bilhão de plays no Spotify, precisou de menos de 100 dias, e a canção a permanecer por mais tempo consecutivo no topo da parada global, e consequentemente se tornou a música mais ouvida de 2025. Como eu disse lá no começo do programa, muita gente coloca, e com muito mérito, o disco do Bad Bunny como o maior fenômeno de 2025. Eu acho que foi realmente muito estrondoso o que fez o Bad Bunny nesse ano, mas eu ainda fico com o Mayhem como o maior ato aí do ano. E não que a Lady Gaga precisasse, mas esse disco dá uma revigorada na sua carreira e também na sua fanbase. Eu tenho certeza que essa fase trouxe aí pra ela uma nova leva de fãs, muitos novos fãs pra Lady Gaga. Eu lembro do show de Copacabana, minha mãe, que não se liga em música, assistiu e falou que achou muito legal. Tipo assim, uma galera um pouco ligada em música pop ou que tem pouco contato até mesmo com a Lady Gaga, eu tenho certeza que 2025 se aproximou mais um pouquinho dela ali por causa do disco Mayhem, o álbum número 1 do programa de hoje, medalha de ouro, primeiro lugar, campeão dos meus discos favoritos de 2025. E as músicas aí, se você por acaso mora embaixo de uma pedra e nunca ouviu esse disco, nunca ouviu nada desse disco, eu gosto de todas as músicas, mas acho que vale destacar a Disease, a própria Abracadabra. Abracadabra é uma música fantástica, muito, muito, muito, muito, muito boa. Garden of Eden, Perfect Celebrity, Killa também é uma música que eu gosto muito desse disco, Vanishing to You e Zombie Boy. O disco todo você tem que ouvir porque ele é muito foda e você vai entender porque ele tá aqui no primeiro lugar do programa de hoje. Galera, essa foi a minha lista aí com meus discos favoritos de 2025. Já falei, se você acha que faltou algum disco aqui que você ouviu e eu não mencionei, comenta aí no Instagram, no Twitter, no Threads, no canal do Telegram, qual que é a sua lista, quais que foram os discos, ou só o disco que você mais gostou do ano de 2025. Vai ser bem legal a gente interagir. Você pode seguir o Já Ouviu Esse Disco lá no Instagram, @JáOuviuEsseDisco. No Threads a gente tá lá também, é só você pesquisar, tem link aí na descrição do episódio pra você clicar. Caso você seja um usuário de Threads, você pode ir lá seguir a gente. Twitter, @JáOuviuOdisco, e tem o canal no Telegram, t.me/JáOuviuEsseDisco. Lembrando, tem link aí na descrição pra você e pra todos esses lugares, caso você queira. Beleza? Pra terminar o programa, a gente vai ouvir uma música completa aí do Mayhem, meu disco favorito. E a gente vai escutar Vanishing to You, que eu acho que foi uma música que eu gostei dela da primeira vez que eu vi, das primeiras vezes que eu vi. Mas depois do show no Rio, ela ganhou um significado especial. Acho que eu passei a gostar muito mais dela. Aliás, nesse show do Rio, pô, fiquei feliz de ouvir as músicas que eu já conhecia da Lady Gaga e tudo mais. Mas eu acho que as músicas do Mayhem foi as que mais me marcaram, assim, pra mim. Ouvir Abracadabra, até hoje eu me arrepio de lembrar, assim, abertura do show com essa música foi um negócio assim assustador, arrepiante. Foi uma experiência, como eu falei, talvez top 3 aí da minha vida indo em shows aí. E não me perdoaria de ter perdido. Então, Vanish Into You é uma música que eu passei a gostar muito mais depois desse show. E pra mim é uma das melhores, é uma das mais legais e mais bonitas desse disco. Então é isso, não se esqueça de seguir nas redes sociais. Se puder ajudar no Pix. Mas vem com o Pix, caralho. Dá uma quantia aí pra ajudar o podcast a continuar existindo. Minha chave é meu e-mail, danilodealmeida22@hotmail.com. Lembrando mais uma vez que todos os links aí estão na descrição, por onde quer que você esteja ouvindo o episódio, a descrição tá mostrando isso pra você. Se você não conseguir achar, vai no site também do Já Ouvi Esse Disco, que tem tudo lá, como você ajudar, onde seguir, por onde ouvir, comentar e tudo mais, beleza? Então, em breve, não sei se tão em breve, mas esse ano ainda vou voltar pra fazer mais episódios, não vou abandonar vocês, eu preciso entregar um episódio. Se você não ouviu o áudio anterior, eu nem chamo de episódio, foi um áudio onde eu trouxe atualizações sobre o podcast, eu falei que tem um episódio que eu preciso entregar ainda e que eu vou fazer, já estou fazendo, não sei quando vai sair, eu não vou prometer já pra daqui uma semana ou daqui duas, mas eu vou fazer. Beleza? Então é isso. Vamos ouvir Vanish Into You do disco Mayhem da Lady Gaga, meu favorito desse ano de 2025. E logo, logo, logo eu volto aí pra gente falar de mais música, beleza? Um abraço e até a próxima. Você ouviu Mariah Carey, Brandy on the Hembrick,